Parece que pra mim tudo é mais difícil, parece impossível, mas eu vou acreditar. Viajo, olho pro horizonte, reflito na vida que esconde um monte de dor. Bate a revolta na mente que volta com tudo na fronte. Rapidamente me traz a memória dos problemas que tô. As circunstâncias da vida parecem contradizer, mas vou crer que a alegria vem no amanhecer. Até aqui me ajudou, não sou ninguém sem você. Por favor, me ajuda, não aguento tanto sofrer. Pessoas não entendem, as coisas dão errado. Pra mim é tudo mais difícil e complicado, eu sei. Não existe vitória sem luta, mas sozinho não aguento. Preciso da sua ajuda, Senhor. Andar sozinha e como me machuquei. Aprendi a depender de ti pra receber o que não mereci, pra eu poder caminhar. Eu tô à espera de um milagre, você sabe o que é. Conhece meus pensamentos, até onde vai minha fé. Ó Senhor, por favor, ajude-me, põe de pé. Cê sabe de todas as coisas, tudo bem se não der. E de todos os animais pro coração aflito, nem imagino que não faz, ó Deus. Conhece os seus verdadeiros aliás. Se ainda não me deu, tenho segundos finais. Tenho sinais de transformação pela sua compaixão. Seu favor me abraça, é de graça e sem razão. Não posso desistir, não na fé eu vou seguir. Jacó segurou o anjo pra depois subir. O fardo é pesado e a vida aqui é dura, mas eu sou muito mais com a torre forte e minha armadura. Vai chegar minha cura, tá na escritura. Vou na rocha em frente, paciente com bravura. Sou reconhecido e marcado, ainda não recebi. Mas não acabou, vou que vou até o céu abrir. Levando minha cruz, fazendo justo na corrida. O jogo não acabou, só acaba quando o juiz apita.